Avante, Nordeste, Norte, gente que canta que é forte, mas alguns não sabem ler. Brasil dos esquecidos brasileiros, será mesmo que a esperança venceu o medo? Pra uns o Nordeste não existe. A cegueira é espantosa, o noticiário não transmite. São milhões de brasileiros vivendo no cativeiro de sonhos tortos e passos rasteiros. Duro é o tempo de quem não se afugenta. O cheiro da pólvora da massa fria e cinzenta. Uma política do mal soterrando desnutridos. Sob a pressão da miséria, é em estado crítico. A elite dominante, manipulada pela mídia. Num país de banguela, sobrevivendo a tantas tragédias. Fracos, frutos, vultos, mutos, se separados, são quase pedras. O flagelo é a terra que não nasce dela. A desencantada indústria da seca é um drama. Da colheita do café ao corte da cana. Diante desta situação, de que lado nasce a felicidade? Sair do interior e fugir pras grandes cidades. A vontade foi imensa de abandonar o sertão. Encarar sol e chuva no pau de arara, poeira estradão. Talvez conseguir um bico na construção civil. Desafiando as fronteiras pelo sudeste deste Brasil. O sapato desgastado, a velha roupa que não serve mais. Desempregado despejado, desânima jamais. Mandar uma carta pro programa do Ratinho e chorar as mágoas. Ou caminhar como um andarilho. Francisco, um brasileiro de corpo franzino. Seu doutor me dê licença pra minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha, é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar.